aqui parado esperando pra ver a elite dando conta de esmagar você. Escutar e praticar o rap é bom aqui, mas isso só não basta, temos que expandir. Cidadania é o que forma um bom MC, e pedindo sempre a Deus pra guiar na fé. Um bom sujeito sempre homem na atitude, mas é assim que a sociedade sempre nos verá, com olhos diferentes de quem não quer paz. Então eu rezo pro Senhor, porque Deus é mais. Desse jeito melhoria nós teremos mais. Com louvor a Jesus Cristo, o que pega é isso, e continua a correria sempre pela paz. Deus é mais. Nós vamos mudar todo o seu pensamento. Depois vem falar que o rap é palavrão, aqui eu sei louvar. Meu estilo é diferente e é o que vai ficar, porque o que é de Deus o homem não tirou. Não adianta vir dizer que eu sou um perdedor, jogo pra ganhar com a fé no coração. Eu posso dizer que eu sou um campeão, porque quem anda em Jesus tem orientação, e é ele que me guia, ele é a salvação. Então corra pelo bem, maluco, chega mais. O objetivo é um só, que é viver em paz. Muitos ainda não entendem que a guerra é o mal, para as pessoas discutindo pelo que é banal. E quem pode ajudar sempre desprezou, não deu bola, falou mal, nos ignorou. Mas a família que é forte sempre cresce mais, evolui mais, sempre pela paz, porque Deus é mais. Nós vamos mudar todo o seu pensamento. Sociedade, ser positivo em casa, ser positivo com a vida. Já estamos em um conceito positivo porque estamos vivos. Não dê motivo para os outros dizerem que você é perdedor. Você venceu a morte ao nascer, você é especial aos olhos de Deus. Vem curtir o nosso rap conscientizar, todo mundo que escuta para pra pensar, porque a vida não é só corre de reflexão. Pare pra pensar na sua vida então, o que ficou pra trás nunca voltará. Mostre a atitude que tem que mostrar, não tenha medo de perder que você ganhará. Desse jeito haverá uma revolução, até quem não curte o rap vai curtir o som. Rima forte de louvor pra revolucionar, esquecendo os tormentos que quer criticar. Não respeita ideologia e só fala mal, mas nunca moveu o dedo pra fazer o bem. Não ajuda ninguém e só quer julgar, mas julgamento vem de Deus e ele vai mostrar. O que é bom terá o bem, essa é a regra, e quem é mau terá jeito cairá nas trevas, a não ser que se arrependa. Ah, porque Deus é mais. Nós vamos...